Caso 2795, Caros 48, direito no 219, só. Direito no 219, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, Azul 2795. 2795, boa noite, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, fundo lá, atende a sinalizador. Alfa e Kilo, Pátio 3, lá, atende a sinalizador, Azul 2795. 05, complete sinal de procedimento em Electric Way, chame Torre, 118.95. Vai completar o procedimento, Torre, 1995, obrigado, até daqui a pouco. 118.95. 18.95, 305. Afirmativo, bom pouso. Boa noite, informação em curso Whisky, Fortaleza 370, pronto, cópia. Boa noite, autorizado Fortaleza, via Pesulo 10, correção 1, via Pesulo 19, após conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Momo, transição Froti. Aciona 5142, controle 119.35. 370, Pesulo 19, até Fortaleza. Demora 10 com curva esquerda, Momo, Froti. Libera 1935, transpone 5142. 3258, planejamento correto, no 2 já em pronto. Torre Salvador, boa noite, TAN 3305, passando Simbra, visual, baixar travado. 3305, boa noite, ajuste 904, livre pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 5 nós. Livre pouso, pistão no 0, 1094, TAN 3305. Lima. Gente, visual. Azul 4298, sem restrições, deixa para 2.000 pés, permanece ajuste 904, autorização de procedimento LSX fluida, pista 90, responsabilizado. Livre sem restrições, a 2.000 pés, 1014, reporte estabilizado no X-ray da 10. Azul 4298. O 1096 no 9, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, no 3305, solo 53, direita no 219, som. Direita, 219, 3305. Delta 305, lembrar. São 3305, boa noite. Segue via Alfa, reportante da Juliette. Boa noite, Alfa, sou Juliette, 3305. Boa tarde, está com 3 horas e 29 de autonomia, está na Natal, autonomia 0, boa. 096, autorizando táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, meu voo. Joga Pátio 1, até o ponto de espera, vamos lá, 019. No 5, no 3, aguarde. Quais horas? Peixe 305, após a passagem do bonde da Gol, Juliette, portão 5, rádio 1. Faz aeronave, Juliette, para o 5, está 3305. No 5, assim que o banho da Gol livrar a retaguarda, coordenando com o tipo de som, chama a táxi. Lembra a nave da Gol, assim que você vai iniciar o curso, chama a táxi da 3-8. Oi, Salvador, boa noite, agora nas horas 9:30, foto de estrada no 0.4. No 096, boa noite, tem condições de agilizar, ingressar e decolar de imediato? Ok, agilizando, a linha decola imediato, vou no 096. Obrigado, a linha decolar, vento 170 com 4 nós. Decola agora no 096. Estabilizado no X-ray, azul 4298. Azul 4298, complete o procedimento, chame torre 118, decimal 95. 2895, obrigado, boa noite. Boa noite, bom povo. Obrigado. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 4298, estabilizado no X-ray, capa vista. Azul 4298, boa noite. Continue a aproximação. Um ajuste no 014. Um bug da Gol iniciando a rolagem. Guarde pista livre. Ciente, aguardando. Azul 4298, cheque trem, pouso autorizado, pista na 0, vento 180 graus, 5 nós. Baixado travado, tem livre pouso na 10, azul 4298. Voo 9096, decolado 59, aciona 5150 no transponder, controle 1935. Copiado, acionado 5150, chama controle 1935, gol, Zadão. 5150. 5150, gol, Zadão. Controle Salvador, gol no 096, tá perfil da Homo, 3150. Gol no 096, acione código transponder 5150, aguarde contato radar. 5150, aguardando, solicitando coordenar para onde partir, para o 096. Gol 096, contato radar, passa 3000, na saída Momo, submantenha 370, aguarde coordenação. Saída Momo, 370, aguardando coordenação, gol no 096. Azul 4298, colo ao 0000, controle e livre à direita, extinção 21-9. Direito 1219, azul 4298. Novo Salvador, azul 4298, livre na porta. 298, boa noite, segue via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 4298. Bono 096, sendo solicita que mantém o perfil de saída. Vai manter o perfil de saída, bom, bom, gol, no 096. Alfa, sua Juliette, azul 4298. 4298, mantém sua Juliette. estabilizado no GLS. Chame a 3103, complete chame a torre 1895. Bordo, 3 horas e 35, Fazenda Galeão. 3895, segue via Índia até o ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 094, bom voo. Tanto via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, tá? 3895. Azul 4298. Atento ao Airbus, Juliette, Porto 1, parte principal. Atento ao Airbus, Juliette, Porto 1, 4298. Voo 9096, chame Recife 2685, alterno 2545. Recife 2685, alterno 2545, bordo da área. Alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter pistão zero, tá 3-2-1. Solo 08, livre táxi direito, táxi guia Alfa, reporte 8 da Juliette. Alfa, reporta 8 da Juliette, 63. Livre alinhada e decolar. 1-8-0 graus com 5 nós, o ajuste no 0 na ponta. Alinhada e decolando no 0, tá 3-2-5, ajuste no 0 na ponta. 2763. Posicionado com 153, 3 e 10, alterna Teresina, Fortec. Um 935, tá 38, não sei. É 313, mantém a posição de 2 metros. Mantendo a posição de 2 metros. 295. É 313, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, né? 5152. Só contra 5152 sentado, passa 2 mil pés. 18115, agora sim contato radar, passando 2400 pés, 3 milhas do VR Salvador, utilizado nível 340 no perfil da saída da El. Nível 340, perfil da Delta 3835. Torre da 3858, boa noite. Se aprisionamento quando tiver a da 10, tá pronto. 3858-1895. Torre 3858 da próxima ponte de espera da 10, pronto. Alinhar e decolar 1980 graus com 612. Alinha e decola, tá. Azul 2782, acendo identificação via Mari 050. Via Mari. Oito, decolar os 15, controle 119, decimal 35, boa viagem. 935, bom serviço. Prestar 3858, boa. 3858, contato radar, sua para nível 370, saída Momo. 370, Momo, tá, 3858. A bomba da presente, 3258. Autorizado. Obrigado, boa noite, 3258. Tudo pode acordar direto pro Tia, pro 3858, visual. Pai. Não conseguiu coordenar, muito, muito obrigado. Azul 2782, desça a via para 2000 pés, General 904, Livre LS, 4 estabilizantes. 7, desce via para 2000 pés, autorizado ILS, 904, no ajuste. Stan 3858, chame Recife, 2685, alterna 2545. Stan 2545, pode ser visto. Autorização, Recife, portão 05. 3305, autorizado Recife 330, conforme rota, decola pista 90, curva direita, Dael, Lito, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 1-19-35, transponda 5162. Zero Recife, corrupção de volta, decola da 10, curva direita, Pucra, Aracaju, 1935, 5162, tá 3305. Transponda é o 5162 e a curva é a esquerda após a decolagem. 5162 é a esquerda, tá 305. Azul 2707, essa identificação via Bonf, desce para 4 mil pés, QNH 1014. Estabilizado no LS, o Azul 2782. Sente Azul 2782, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. Complete, chame a torre, boa noite. Boa noite. Azul Gol 146, aceita a informação isso, cruza 210, por 80. Confirme a última chamada. Gol 1246, vai cruzando 210 para 180, sente ao isso. Sente, gol 1246, sem identificação via ponte 4000, pés, TNH 1014. Ponte 4000, 14, Azul, 246. Eu azul contra embaixada travada. Todo autorizado, no 50 grau, 59. Dois, solo 31, livre táxi direita, táxi Alfa, Quilo, Pátio 43. Alfa, Quilo, Pátio 3, 2, 8, 2. Doutor Salvador, boa noite, informação 6313, autorizado Guarulhos. 360, via Operas Zulu 10, Taubaté. Decola pista 90, curva direita, da Elida Motiva. Controle 119, decimal 35. Transponder 5163. São 360 para a Taubaté. Taubaté. Decola 90 para a curva direita, da Elida Motiva. Transponder 5163, controle 5163, apenas confirmando, chame pronto. 63 ou não? 5163, reportará pronto, portão 4, 63. Azul 2707, desça para 2000 pés, que é legal no 04, autorizado o sinal do procedimento ILS, informe estabilizado. Para 2000 pés, ajustado 1014, informado estabilizado no curso final, Azul 2707. Curso final, Azul 2707. Azul 2707, complexo semi torre 118, decimal 95. Torre 1895, boa. 1246, dessa via 2000 pés, Senegal 10014. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado em via 2000, é porta na torre, estabilizado. 46 da Gol. 707, pouso autorizado no 750 graus, 5 nós, o ajuste no 09. Firma ajuste, azul 2707. 1014. Livre pouso ajustado 1014, azul 2707. Rona 888, sem identificação, via chegada Bonfim, desço para 4 mil pés, QNH 1014. Desço para 4 mil pés, pode usar o Salão 41, no livre Zax à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Viva direita, via Alfa, reporte antes da Juliette, o 2707. Solo Salvador, azul 2707, livrou da Golf. Reporte antes da Juliette. Peraí. 246, confirme estabilizado. Estabilizou, 46, abaixou pra mão. A Blast chama a torre, 1118, decimal 95. 295, obrigado, mano. Salvador, muito boa noite, gol 246, final da 10, baixou, travou. 1246, após autorizado, 950 graus, 59, o ajuste no 0, não conta. Pois, gol 246. Alô, Salvador, chama 6303, puxado do tratamento, no portão 4. Portão 4, só um instante para iniciar o 6303. 2707, ingresso da Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 2707. Da 3305, pushback a 9005. 305, só um instante para iniciar. É 313, Flamengo, equipe de solo, azul. Eu tenho um Embraer da Azul ingressando agora um grande pátio para parqueando 03. Aposto autorizado, chame sabe. Embraer 3305, portão 5, autorizado para o chipé estacionamento, chame sabe. Pode ser atrás. Cara na porta, 246. 246, Solos 47, livrou, táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 246.